melhor. Não, não parece estar muito melhor, mas pronto. Não, mano, isto está aqui qualquer coisa. Sério, está aqui qualquer coisa. Peraí. Será que eu. Estás-me a ouvir bem agora? Tive um boost nisto, não? Aqui no jam estava. Agora já deve estar bué da alto. Pá, mas. Não entendo. Não entendo porque é que agora está assim tão baixinho. Isto é bué da farsalas, meu. Níveis estão iguais e depois levantou e já estou. Pois, eu fiz aqui um boost no jam. Deixa só desvi. Tá, pois, agora. Sim, mas agora. Ok. A cena é porque é que baixou tanto. Deixa-me só desligar o jump tava para ver. Som, som. Ei, ei, som, som. Tá bom. Tá bom assim? Mas há bocado a minha voz até estava com eco e eu não tinha eco nenhum na voz e a voz estava tipo, oh. Via-se qualquer coisa que ainda por trás. E eu normalmente tenho o volume do normal e pá, estou a mandar um gada pica, agora tenho que estar a baixar porque estou a pôr boost nisto. Não, não faz sentido. Só se. Só. Aí assim é tão, meu Deus. Né? Som, som, som. Teste, som. Não. Pior ainda. Foda-se, grande cena, não, não sei. Caguei, siga.